nas quatro estações. Todas elas eu te amo. Vamos beber. De ao vivo, canta Reginaldo Rossi. De sol, eu vou te encontrar, pegar tua mão, levar pra aquele bar, te dar muita cerveja pra gente esfriar. Chuva enquanto está chovendo também, vou te encontrar, pegar a tua mão, pra um canto te levar, te dar milhões de beijos pra gente se amar. Quando é outono, eu tenho mais amor. Na primavera, te dou amor em flor. Saiba, meu bem, que eu te amo nas quatro estações. Parece até que eu tenho 300 corações e todos transformados de amor para te dar. De sol, eu vou te encontrar, pegar a tua mão, levar pra aquele bar, te dar muita cerveja pra gente se esfriar. Chuva enquanto está chovendo também, vou te encontrar, pegar a tua mão, levar pra aquele bar, te dar muita cerveja pra gente esquentar. É ao vivo, fazer o quê? Quando é outono, eu tenho mais amor do que as bolas. Na primavera, te dou amor em flor. Saiba, meu bem, que eu te amo nas quatro estações. Parece até que eu tenho 300 corações e todos transformados de amor para te dar. A gente vai fazer mais um sonzinho aqui. Porreta. É isso aí. Ao vivo de Tinho Seresteiro, né? Ao vivo aí.